praia com a Aninha pra aprender a nadar. Fiquei atormentado vendo ela tirar. Tirar. A canga, camiseta, o prendedor de cabelo. Um produto diferente pra durar teu. E a galera lá na praia nesse instante parou. Só pra ver a Aninha, pra passar o bronzeado no ombrinho. Pra durar um pouquinho na barriguinha. Só pra dar uma goradinha na cintura. Fazendo a marca da tanguinha no rostinho. Pra ficar bem queimadinho. Maravilhoso foi quando ela deitou. Queimou a coxinha e também o popô. Era gente delirando, gente se afogando. Vendo o corpão da Aninha sob o sol queimando. Maravilhoso foi quando ela deitou. Queimou a coxinha e também o popô. Era gente delirando, gente se afogando. Vendo o corpão da Aninha sob o sol queimando. Gente se afogando, rapaz. Gente salva a vida. Todo mundo maluco, Aninha. Eu fui à praia com a Aninha pra aprender a nadar. Nadar. E fiquei atormentado vendo ela tirar. Tirar. A canga, a camiseta, o prendedor de cabelo. Um produto diferente pra durar o tempo. E a galera lá na praia nesse instante parou. Só pra ver a Aninha, pra passar o bronzeador no ombrinho. Pra durar um pouquinho na barriguinha. Só pra dar uma goradinha na cintura. Fazendo a marca da tanguinha no rostinho. Pra ficar bem queimadinho. Maravilhoso foi quando ela deitou. Queimou a coxinha e também o popô. Era gente delirando, gente se afogando. Vendo o corpão da Aninha sob o sol queimando.